Cidade localizado, Oscar Golfo Uniforme. Patrão Oscar Golfo Uniforme, complante de aproximação, acima expor na frequência 118.95. 2895, Oscar Golfo Uniforme. Torre Salvador, Copatão, Guaxa Golfo Uniforme, está estabilizado o localizador. Copatão, Guaxa Golfo Uniforme, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, guarda autorização de pouso, pista no 0. Aguardando autorização de pouso, Guaxa Golfo Uniforme. Reporte quando visual, Guaxa Golfo Uniforme. Reporte quando visual, Guaxa Golfo Uniforme. Sim, obrigado. Esperando 36, só pegou por enquanto, ainda não visual. Gente, aperte o visual, acho que eu vou por enquanto. Conta na visual, pegou por enquanto. Estou no meu pés, Oscar Golfo Uniforme. Oscar Golfo Uniforme, tráfego avistado, frisar pouso pista 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, Oscar Golfo Uniforme. Baixa Golf Uniforme, no salão 31, direita, 121, decimal 9. 121, 9, até o uniforme. Horizon 3367.0 da 110. Na 3367, 3 alinhado, decolar, pistão 0, vento 180 graus, 10 nós. Decolagem da 10 da 3367. Tem 3367, decola 235, chama o controle 120, decimal 8. 208, 3367. Controle da 3367, cruza 1300. A 3367, contato radar na decolagem, suba via seda salvo ONU para nível 360. 360, salvo ONU, 3367. Controle Salvador, 3290. Na 3290, a sua identificação. Voo ITAP, autorizado descida até o nível de voo 050 ou ajuste no 095. Ok, projetado 050, 1015. Autorizado em área de decolar, pistão 1-0, vento 180 graus, 1-0 norte. Ali decola 1-0, Faixa Golfo Uniforme autorizada até o PAT 5. Autorizado, cruzamento até o PAT 5. Desde o guarda 242, chame o controle 120 decimal 8. 120, graças a Deus, bom fim de semana. Boa viagem. Contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível 360. 360 via Arboruno. Pode voar por onde, Motiva? É 3367, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, na alterna 128, decimal 35, solicite telecomente ao centro. 251-2835, tá? 3367. Cancelada as inscrições de altitude em TAP, desça para 2.000 pés, o ajuste na 015. Cancelada as inscrições de altitude em TAP, desça para 2.000 pés, o ajuste na 015. Ok, 2.000, pode voar a Duda? Autorizado. Voadora. 3283 solicita Pro 290, aproximadamente 25 milhas. 100 milhas, Pro 290 por 25 milhas. Ah, afirmativo, esse é o TAN 3283. Tá, 3283, livre desvio, após desvio, voo e elefa. Após desvio, elefa. A 3290, eu tô informando que estamos operando com meu pé de teto, 7 mil metros de visibilidade e sem chuva. Certo. A 3290, autorizada a LSF da pista na 0, reporte estabilizado. Passará estabilizado. A 3283, confirma mais quantas milhas irá efetuar o desvio? Agora, curva na esquerda, ele é, tá? 3283. Entendi. do 3, chama Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260-288. Estabilizou. São 3290, complete a aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa noite, tá? 3290. Final no zero. Tá, 3290, ajuste no 095, confirme se visual pro campo. Visual. 3290, autorizado pouso do pista no zero, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado pouso pista no zero, sim. Tan 3290, no solo 55, direito no 21, décima 9. Vem cá, 29, uma boa. Solo, bom dia. É o Sideral Serra do Tupã. Bom dia, Sideral Serra Delta, Uniforme, boa. Muito boa noite. É, o Sideral se encontra aqui no pátio 3, estacionado aqui no pátio 3, corrigindo, pátio 4. Ele se encontra aqui no pátio 4, solicita a autorização remota para o pátio 3 via, via o 1735, acessando a Lima, depois parte 1 até a 3, parte 3. Sierra Delta Uniforme autorizado, início do reboque, coordenação com a Infraero, reporte na taxiway Oscar para ingresso na pista 735, prosseguir com o táxi. Perdão, senhor, a Infraero não está mais fazendo esse comboio com a gente, só está ciente somente. Ok. Estou ciente, reporte na interseção Rocha para ingresso. Ciente. Olha, Sideral se encontra posicionado aqui na saída do pátio 4 para a entrada da 17. Solicitar procedimento para a entrada na 17. Autorizado, esse é a Delta Uniforme, ingresso, pista 7, 35, para o reboque, Reporte livrando na Lima. Cliente, reportando livrando na Lima. Salvador, gol 1099. Voo 099, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento de 1,80 graus, 04 nós. 49, vento autorizado a decolagem da pista 10, voo 1099. Federal Delta Uniforme, livrando a 1735, adentrando na Lima. Serra Delta Uniforme, chame o solo agora para ingresso parte 1 no 21 decimal 9. Ciente. Iniciando o gol 1099. Gente. Zuno 099, decolada Zuno 8, chame o controle 120 decimal 8. 208, seu modelo. Controle Salvador de gol 1099. Gol 1099, contratada na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível 360. Via Arboruno para o nível 360, gol 1099. 9099, possibilidade de manter essa pro 280 por 20 milhas para evitar a formação ali em Arbor? 99 tem condições de voar direto? Aguarde. Firmo, possibilidade de Elefra já livra a formação. Zona 099, autorizada Elefra. Direto Elefra, 099. Bono 099, chama agora o centro Recife, frequência 126.0, secundário 128.8, bom voo. Bono 099. Aqui, desculpe, 126.0, 128.8, tem uma boa noite.